Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos hoje dar início a uma edição que será diferente no género musical que aborda, mas será na mesma, claro está, música instrumental. Aliás, como assim acontece todos os sábados e domingos entre as 12h30 e as 13 horas. Ora, e nós hoje começamos com Enchanted Allo, a música, aliás, Aloha, melhor dizendo. Enchanted Allo, assim está correto. A música dos Tower Sound. Foi a primeira, aquela que iniciou a edição de hoje do programa Nota 7. Vamos agora ficar com mais duas nesta edição para esta tarde de domingo, dia 10 de julho de 2011. Vamos ficar com By George, a música dos Lord. Ainda para ouvir também Valhall Shuffle, a música de Johnson. São as duas próximas melodias que vamos ouvir, com um som bem diferente daquele que é habitual, aliás, mesmo daquele que nos preencheu o princípio da tarde de ontem, de sábado. Vamos então ficar com estes dois temas e eu volto daqui a pouco para vos trazer os últimos dois deste programa, já que as músicas de hoje são notoriamente maiores. Crack in the Your Glass e Empire of Shadows são as músicas que vão fechar a edição de hoje, número 95 do programa Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, vou trazer-lhe estas duas músicas nas interpretações de Chris Brooks e também de Overlords Perpetual. Recordo então, para melhor esclarecimento, Chris Brooks com Crack in the Your Glass e, por fim, Overlords Perpetual, aliás, com Empire of Shadows. Empire of Shadows é então a música que vai fechar esta 95ª edição do programa Nota 7 para esta tarde do domingo, 10 de julho de 2011. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar na próxima semana, no próximo sábado, para uma edição que certamente será bem diferente. Ou então, talvez não. Fico por aí, tenha uma boa tarde, já a seguir chega Top Portugal, às 20 mais da semana, para conferir na edição de hoje. Fique bem, boa tarde e até para a semana.